Classicamente, um divertimento de António Gomes. Olá. Boris Johnson não se demite, mas acaba de pedir desculpas por ter participado numa festa em Downing Street que juntou 100 pessoas durante o confinamento em maio de 2020. Disse-o esta manhã no mais importante debate semanal do mandato. Esta notícia de dezembro de 2021 abalou o meio político britânico em finais de 2021 e inícios de 2022, com sonoros ecos nos sítios noticiosos fora da Grã-Bretanha, designadamente em Portugal. Sintetizando os acontecimentos, à mesma hora em que o porta-voz do governo britânico recordava aos cidadãos governados as duras limitações de reunião para prevenir a propagação da Covid, a essa mesma hora o chefe do governo esteve num grande ajuntamento com bebidas alcoólicas nos jardins da sede do governo. Vou ignorar a novela que, entretanto, tudo isto gerou. Aqui interessa-me apenas o discurso do Primeiro-Ministro no Parlamento Britânico, os fragmentos mais ouvidos ou lidos na comunicação social. Interessam-me algumas considerações sobre este discurso. Interessa-me tirar, a partir dele, considerações sobre o discurso político em geral. Deste discurso perante os parlamentares, as notícias destacaram o pedido de desculpas. Mr. Speaker, I want to apologize. Senhor Presidente, quero pedir desculpa. Sei que milhões de pessoas neste país fizeram sacrifícios extraordinários nos últimos 18 meses. Sei a angústia por que passaram, não podendo fazer o luto dos seus familiares, não podendo viver as suas vidas como querem ou fazer aquilo de que gostam. E sei a raiva que sentem por mim e pelo governo que lidero ao pensarem que em Downing Street as regras não estão a ser devidamente cumpridas pelas pessoas que fazem essas regras. Em retrospectiva, devia ter mandado todos para dentro, devia ter encontrado outra forma de lhes agradecer e devia ter reconhecido que, ainda que se pudesse dizer que tecnicamente se inseria nas orientações, haveria milhões e milhões de pessoas que simplesmente não o veriam assim. A elas e a esta Câmara apresento as minhas sinceras desculpas. A primeira vez que ouvi esta intervenção, impressionou-me a sua redação cuidada, cuidadosamente estruturada. Consta que houve mãos de advogados na redação. Parece óbvio que o objetivo maior era o de salvar a coerência do Primeiro-Ministro. Manifestamente, não era possível negar que as festanças tinham acontecido. Urgia, então, a explicar como é que um Primeiro-Ministro que exige dos cidadãos o cumprimento rigoroso de regras de confinamento quebra essas mesmas regras. Ou antes, mostrar que em rigor não as quebrou. Mostrar que não há qualquer incoerência nos comportamentos em questão. Vale a pena perder uns momentos com este conceito de coerência. A coerência, ou a falta dela, é uma acusação frequente dos cidadãos aos seus políticos. Ou uma acusação frequente dos políticos entre si. Parece-me que nós em política muitas vezes falta-nos coerência. E a coerência é fundamental em política. E portanto nós não podemos dizer uma coisa à segunda-feira e praticar outra à quarta. Isso é um dos motivos pelos quais a população tem vindo a afastar-se dos partidos e nomeadamente temos vindo a perder influência na sociedade portuguesa. O Partido Social Democrata tem perdido influência na sociedade portuguesa. Não vou distinguir aqui coerência de congruência. Os significados dos dois conceitos têm-se aproximado na língua portuguesa. Um discurso é coerente quando não se contradiz. Não é coerente ou é incoerente se afirma uma coisa e depois a nega. que uma medida deve ser implementada e que não deve ser implementada. A capa acusa Inês Sousa Real, dirigente do PAN, de incoerência por criticar a agricultura intensiva quando tem participação em empresas que têm as mesmas práticas. O PSD acusou o ministro do Ambiente, do governo PS, porque todos os dias tem posições novas sobre o Tejo, mesmo que sejam contraditórias e incoerentes. Deus, se a gente tanto chora por alguém que a gente adora, por que é que existe amor? Deus, se o peito sente frio quando o leito está vazio, por que existe cobertor? A coerência do discurso sendo importante não é tão importante como por vezes se pensa. Para a validade do discurso, a coerência não tem mesmo grande importância. Há discursos coerentes que não são válidos e, por outro lado, há discursos válidos que não são coerentes. Deixarei para outro momento a exploração destas distinções. Deus, por que tanta incoerência? Voltemos ao discurso do primeiro-ministro britânico. Não acreditava, diz, que aquilo em que esteve era uma festa, pensando tratar-se de uma reunião de trabalho nos jardins. Por isso, pede desculpas. Não me parece haver aqui qualquer incoerência. Acreditar nas suas palavras, Boris Johnson participou, ou acreditou estar a participar, numa reunião de trabalho, e as reuniões de trabalho não estavam proibidas. E então, caso encerrado? Certamente que não. O bem estruturado discurso de Boris Johnson merece alguns reparos. Não lhe vou atribuir má fé. Vou até ignorar que a Grã-Bretanha é governada por um homem incapaz de distinguir uma reunião de trabalho de um encontro de um grupo imenso, com bebidas alcoólicas referidas na convocatória desse mesmo encontro, convocatória feita pelo próprio secretário do próprio primeiro-ministro nos jardins da sede do seu próprio governo. Resumidamente, de uma festa. No entanto, isso não me impede os reparos já antes referidos. Primeiro, Boris Johnson faz um apelo emocional dirigido não apenas aos parlamentares, nem sobretudo a eles, mas, recordo as suas palavras, aos milhões de pessoas que no país fizeram sacrifícios extraordinários, passaram por angústias, não puderam fazer o luto dos familiares, nem fazer aquilo de que gostam. Aos milhões de pessoas que sentem raiva pelo governo. Este apelo está tipificado nas falácias lógicas. Tem até um nome. É o apelo ao povo, ou, numa expressão latina, argumentum ad populum, por vezes chamado também apelo à emoção. Este apelo introduz o que se segue. Introduz o pedido de desculpas que, como mostrarei a seguir, não me parece um verdadeiro pedido de desculpas. O argumento é este, ouvido do lado do cidadão comum. As pessoas pensam que o governo falhou e por isso o odeiam. Mas que diabo, quem nunca falhou, que atira a primeira pedra. Peço, pois, desculpa, como fazem as pessoas na vida cotidiana quando falham. O pedido de desculpas por parte dos políticos e o apelo à emoção não é tão raro como se poderia pensar. Talvez o ouvinte se lembre disto. Devo, pessoalmente, um pedido de desculpas ao país por estar hoje a fazer aquilo que disse que não gostaria de fazer e que não achava que devesse ser feito. O pedido de desculpas de Boris Johnson apresenta os mesmos problemas de outros pedidos de desculpas públicos. Realço dois destes problemas. Primeiro, não se trata verdadeiramente de um pedido de desculpas. É um falso pedido de desculpas que quase soa a escárnio. Sem a redação rigorosa com que foram lidas, as desculpas do governante britânico resumem-se assim. As pessoas pensam que em Downing Street as regras não estão a ser devidamente cumpridas pelas pessoas que fazem essas regras. Sublinho. As pessoas pensam. Na verdade, essas reuniões estão de acordo com as orientações governamentais. Milhões e milhões de pessoas é que não as veem assim. Dito de outro modo, a falha está no modo errado como as pessoas veem os acontecimentos e não nos acontecimentos. As pessoas estão enganadas. A única falha que o primeiro-ministro admite é esta, o não ter previsto que milhões de pessoas podiam errar e o não ter prevenido esse erro. Há um outro aspecto, a meu ver, politicamente mais criticável neste pedido de desculpas. É a confusão entre dois planos. De um lado, o plano pessoal, do outro, o plano político. Boris Johnson está no Parlamento na qualidade de primeiro-ministro, de político. Porém, quando pede desculpas, falo noutro plano, o plano pessoal, um plano, diríamos, quase íntimo. Que um político peça desculpas não é o mesmo que pedir desculpa a um amigo quando inadvertidamente lhe damos um encontrão. Quando um político pede desculpas pelo que fez, as consequências devem ser assumidas no plano político e não no plano pessoal, eventualmente com admissão. Enquadrando estas polémicas, um comentador vasculhou o passado de Boris Johnson e apresentou em público o seu mau relacionamento com a verdade. Concluiu que Johnson nunca teve uma grande familiaridade com a verdade. Por tratar mal a verdade, foi despedido do Times em início da carreira jornalística. São conhecidos os seus exageros informativos como correspondente do Daily Telegraph. Teve de se demitir de porta-voz do partido por mentir sobre um assunto extraconjugal. E até a sua história pessoal é um tanto confusa. Por exemplo, ninguém sabe exatamente quantos filhos tem, além dos 7 oficiais resultantes de 3 casamentos. E fico por aqui nas citações. A análise que este comentador faz é conhecida em lógica pela expressão latina ad hominem, que significa dirigido à pessoa. Os argumentos ad hominem, no sentido usado por este comentador, pretendem rebater o que está a ser defendido por uma pessoa, desacreditando essa pessoa. No caso presente, a ideia seria esta. É improvável que esteja a dizer a verdade a alguém que tem sido mentiroso ao longo da vida. Em epistemologia, teoria da ciência, do conhecimento, a gente usa a expressão ad hominem. Quando você fala assim, você é um bosta. Hã? Você está reduzindo a pessoa a coisa nenhuma, mas é um argumento sobre a pessoa. não sobre o argumento da pessoa. Ou sobre o que ela pensa. Ou sobre o que ela pensa, o que ela está propondo ou não. E por que que isso funciona melhor do que atacar o que ela pensa? Ah, porque quase ninguém pensa. Para pensar precisa de tempo. Os argumentos ad hominem são frequentes no debate político, mas nem sempre são legítimos. Nem sempre é legítimo atacar uma pessoa em vez de se avaliar se as suas ideias são verdadeiras ou não. Em muitos casos, as características pessoais são irrelevantes para determinar se uma ideia é verdadeira ou falsa. Por exemplo, rejeitar os conselhos do médico que aconselha o paciente a não fumar porque esse médico fuma só desvia a atenção do que realmente importa. E isso é especialmente prejudicial em campanhas políticas. Os ataques pessoais impedem o público de conhecer as propostas dos candidatos. He has a news conference all the time when he's eating. I have never seen a human being eat in such a disgusting fashion. This guy takes a pancake and he's shoving it in his mouth. It's disgusting. Do you want that for your president? I don't think so. Há, porém, situações em que é legítimo apontar falhas pessoais. Em que situações? De um modo geral, sempre que características pessoais fazem diferença no assunto que está a ser discutido. Seja o exemplo anterior, fumar é prejudicial à saúde? Para responder a esta pergunta, faz diferença que o médico aconselhou a não fumar seja fumador ou nunca tenha fumado? Nenhuma diferença. Para avaliar a competência cirúrgica de um cirurgião, faz diferença que ele tenha ou não doença de Parkinson? Muito provavelmente faz. Para avaliar o depoimento de uma testemunha contra um réu em tribunal, fará diferença saber que essa testemunha teve um conflito com o réu e que já mentiu noutras circunstâncias? E quanto a Boris Johnson, podemos aceitar a legitimidade dos comentários antes-referidos? A suposta má relação de Boris Johnson com a verdade tem alguma relevância para a avaliação das suas declarações do Parlamento? De um modo mais geral, se é que podemos colocar a questão de um modo geral, o passado de um político tem alguma relevância para a apreciação das suas ideias? Deixo a resposta ao cuidado do ouvinte. Encontra um resumo deste e de outros episódios de Classicamente em omeubaú.net, sem acentos e sem espaços. Neste sítio, bem como nas notas a este episódio, há ligações para ouvir os trechos que utilizei na ilustração musical. Clássico. Até ao próximo episódio de Classicamente. Um divertimento de António Gomes.